sem nada temer. Sigo um caminho sem fim, meu destino é você. Com você não tenho medo de me perder. Me conheci muito mais depois de te conhecer. Raro jade brilhante, o que mais pra mim preparas? Que surpresa ainda tens, se a de nada se compara. Me entreguei de corpo e alma a teu beijo, teu perfume. Que o nosso amor exala, de te amar faz meu costume. Baby, pede que eu te chame. Pra te amar no mar azul. Baby, diz que o nosso sonho deve ser você. Se compara na mistura, é a lógica bem feita, a verdade nua e crua. Seu olhar inocente, igual de uma criança, não esconde o teu corpo de amor que arde em chama. É bom o risco que corro, de amor posso morrer. Mas se isso acontecer, ressuscito em você. Pra quem acha que exagero, que digo palavras em vão, nunca senti o gosto da verdadeira paixão. Baby, pede que eu te chame. Pra te amar no mar azul. Baby, diz que o nosso sonho deve ser você. Nosso sonho deve ser você. Nosso sonho deve ser você.